Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais. Rocks rurais. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. E nada. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa eu ficar no tamanho da paz. Tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim. Eu quero o silêncio das línguas cansadas. Eu quero a esperança de óculos, meu filho de cuca legal. Eu quero plantar e colher com a mão a pimenta e o sal. Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal, pau a pique e sapê. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros, e nada mais, nada mais. Onde eu possa plantar meus amigos, meus discos, meus livros, e nada mais. Nada mais, nada mais. Eu quero uma casa no campo.